Bora um cast! Tem muito dinheiro pra jogar fora, assim, né? Ei, parece que vão ser duas, hein? Vai ser a Ferrento, a Bia Bela. Porra, Pony Boy, eu pensei no mínimo era um traveco, né? Aí eu falei, não vou aceitar. Ai, me paciência. Que se der for seu mato. Acho bom que tem umas janelas aqui no TeamSpeak. É Rick S2 Nandinha. Olha que coisa mais fofa. Ah, esse é engraçado demais, velho. Nossa, já dei altas risadas aqui jogando rádio. Cara, dá vontade de, sei lá, dar uma de troll e aloprar a tela alheia, sabe? Não, uma coisa mais engraçada desse TS é tipo, o administrador, esse serve americano, né? O administrador, é um dos administradores é o Shurables. Ele é americano, tá ligado? Aí de vez em quando ele entrava bêbado, não sei, de madrugada, e aí ficava rodando, pô, de sala em sala. Tipo, pra ver o que a galera tava falando e tal. E aí a gente tava jogando rag de madrugada uma vez. Aí um amigo meu começou a xingar o cara. Run, the fucker, run, fica lá, bitch, blá. Aí o cara deu um ban, pô, deu ban em P no cara, velho. O cara, no jogo, porra, velho, o cara me baniu, isso aqui. Aí eu tive que ir lá, falar com o cara em inglês. Falei, não, que ele... Nosso amigo tá, não sabe falar inglês, tava só brincando. Aí desbloqueou, né? Aí outro dia ele entrou, o Shrebus entrou. Aí esse meu amigo pegou, botou, tipo, a mulher gemendo no pornozão, tá ligado? Botou no... O microfone no alto-falante, a mulher gemendo, tá ligado? Ficou... Oh, yeah! E o cara... Ai, cara, eu tenho uns amigos que jogam Dota que eles ficam insistindo pra eu aprender a jogar. Eles vivem no CS, Meu irmão que fica, meu irmão joga rag, aí fica, hoje teve guerra, meu Deus, ficava gritando lá da sala, a vontade era de pegar uma arma, um tiro na cabeça dele, cara. Mata, mata, mata, azura, porra! Porra, caralho, era um inferno. Estou me sentindo um atendente de telemarketing. Só você? Olá, senhor. Qual o seu problema, senhor? Não, não é assim não. É, vamos, sei lá. Empresa Zoe de telecomunicação, boa noite, com quem eu falo? Com Alfredo. Senhor Alfredo, em que posso ajudá-lo? Então, moço, eu comprei um celular aí, tá ligado? E aí ele tá com problema. Pois não, senhor Alfredo. E qual é o problema que o aparelho apresenta? Essa porra aqui, ela não liga não, minha amiga. Eu quero saber como é que faz pra ligar essa porra aqui, meu irmão. O senhor, por acaso, conferiu se a bateria está carregada? O que é bateria? Não sei o que. Que bateria é só de carro, meu irmão. Me fala que não é, cara. Essas atendentes de telemarketing é desse jeito. Vem cá, a gente grava ainda. Senhor hoje, Alfredo, vou estar transferindo o senhor para a parte de instruções de como montar o seu celular. Tenha uma boa noite. Não, peraí, moço. Não. Eu quero... Passa o telefone aí, moço. Ô, moço. Famosa. Biela, você esqueceu de dar o número de protocolo. Não, mas ele foi transferido. É verdade. Não, mas cara, telemarketing, você dá protocolo a cada minuto, brother. Passou um minuto, senhor, temos o número de protocolo. O senhor quer anotar? Ai, que inferno. Mas fala, o cara, simples, é igualzinho. Empresas de telecomunicação, vamos supor, sei lá, Márcia. Empresas de telecomunicação, Márcia, boa noite, com quem eu falo? Oi, senhor Fulano. Senhor Fulano, em que posso ser útil? Ele vai falar, não, moça, que eu tô sozinha aqui em casa hoje à noite. Então, tava carente, precisando de alguém pra conversar. Ah, deu pai de amigo meu, ele sacaneou muito legal. Ligaram pra ele, ele começou a querer vender um produto pra assistente, tá ligado? Ele começou. Uhum. Ele fez o contrário, a mulher começou a ficar irritada no telefone. Aí no final ele: mais alguma informação? Ela: não, senhor, eu só queria fazer. Ah, muito obrigado, tenha uma boa noite. Desligou na cara dela. Mas eu ria de chorar, bro. É, cara, tem muita gente que faz isso. Teve um cara que passou na TV uma vez que ele falava: escuta, a senhora quer comprar uma abelha? Eu, uma abelha? Senhora, não, não, porque eu tô vendendo uma abelha. Ele começava a falar dessa abelha, sabe? Era muito engraçado, velho. No final você fala, tá vendo como isso é? Tava contando um, tipo, meu celular tá cadastrado como número. Tá cadastrado na net por uma tal de Lohane, sabe? Aí eles ligam assim, aí: tá, casa tem alguma Lohane aí? Aí eu: tem uma Lohane sim. Podia chamar? Não, não vou chamar, não, não quero, não gosto dela, a gente tá sem conversar, entendeu? Então não vou chamar. Entendeu? Se você quiser, sei lá, você manda um bilhete, tá? Não, velho. Cada vez inventava uma coisa diferente. Ah, velho, vamos lá. Minha avó faleceu tem quase 2 anos já, né? Esses dias eu me irritei. Ligaram pra cá perguntando por ela. Eu falei assim, aí a primeira vez eu expliquei, ó, ela faleceu, não sei o que, tem 2 anos. Ah, tá, não sei o que, desculpa, não sei o que, aí desligaram. Aí no dia seguinte ligaram de novo. Falar com a dona Sigrid, não sei o que falar, ela faleceu, tem 2 anos, no mesmo lugar. Na terceira vez me pegaram, aí no mesmo dia ligaram de novo, eu tava irritado. Falei com a dona Sigrid, você quer falar mesmo com ela? Aí o cara assim, gostaria. Eu falei assim, olha só, ela tá no cemitério tal, o número da cova é esse, o telefone eu não posso te informar não, mas se você quiser, você procura nas páginas amarelas. Tenha uma boa tarde. Desliguei o telefone. Pergunta se ligaram de novo. Ah, vai se fuder, pô. Galera, tira a gente inteira. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Oi. Olá. Oi, meninas, alguém tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Sim. Ai, valeu. Quem é? É a Ren. Ren? Nossa, o cara. Oi. O cara virou meu fã, velho. Quem virou seu fã, Thiago? Alô? A senha é ABCD. Quem? Só chutando. Adoro. Ô, Rodrigo, você vai gravar? Não, eu tô gravando só making off de sacanagem. Bastidores, ah, esse, cara. Esse negócio de 2, 3, pode cortar, viu? Senão minha namorada, game over logo amanhã. E 2, 3 o quê? Não. Oi? Ah, tá. Não, pode deixar. Não vou botar isso no ar, não. Então, vamos primeiro se apresentar.